4000, que é 040 o nível ali, mas que licença aí. Só um minuto. Nível 050, Romeu A Quinta. Fala Salvador, voo 1856, vem Recife, tem isso daqui, ela solicita autorização. Vou para a cópia? É o Gol 1856, Recife. É de 1856, número 3 para a cópia, aguarde, prepare a subida Puca. Subida Puca, aguardando a cópia, Gol 1856. Solo, Centro 1, Parque 5, estacionado, pronto para o taque, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos, Mateus Verde 1963. Taxi autorizado, parte principal, Indy Alpha, Ponte Espera 2186, ajuste no 0 no 8, tem um bom voo e boa tarde, tá 3145. Taxi principal, Indy Alpha 186, TAN 3145. 040, direto, decolando 1 no 0, com curva direita, na Dael, após direto, aciona 0126, controle 120, decimal 8, 2186. Instrumento. Mas ia complicar mais ainda se o senhor decolar, cair, aí o resto da vida eu vou ter como que responder pelo nosso erro aqui. O senhor vai me desculpar, mas a operação agora está abaixo dos mínimos da operação visual, ok? Então, infelizmente, São Pedro não está cooperando com a gente também. O 399 pode alinhar? Aliás, mantenha 399, pista no zero. Meio bem. Olha, Lima Clex Rei, livre acionamento na BAT. Para o táxi, a chama 2186, ajusta no 0 no 8, tem um bom voo. 399. No 077, decolada aos 23 e controlando a 208. 208, boa. Lex Rei, prossiga. Brasília 360. Boa tarde, 925, será o número 3 para a cópia. Prepare a saída arbórea, aguarde chamada. Guardando. Boa noite, 5, minha cópia. É, confirma, pro de? Leda. Certo, voa direto Leda, gol no 077. Ponto espera da cabeceira 1 a 0, pronto. 5219, mantenha a cabeceira 1 a 0. Mantenha o ponto espera da pista 1 a 0, 5219. Será, senhor? 5219. Espera 120, décima 8, acione 0264 no transponder. Autorizado, 140, decola da 10 com curva à direita, saída da El Leda, após dele, Leda DCT, 0264 transponder, 135415. 5495, confirmando o controle, Salvador, opera em 120, decimal 8, no pátio 3, chama para pushback acionar. 120, decimal 8, no pátio 3, chamará para pushback acionamento. 5495. 1856, pronto, cópia. 1856, pronto, cópia. Autorizado para Recife, nível 390, aeroviário informístico 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponder 5543. 99, o vento 1-40 graus 08 nós, livre decolagem pista 1-0. Iniciando a pista 1-0, gol na 399. Lima Kilexway, vento 1-40 graus 08 nós, livre decolagem pista 1-7, o ajuste no 09. Ali mantém pistão no zero. Autoridade ali manter na pistão no zero, trip 5219. 567 é o número 2 para a cópia. Prepare a arbor e aguarde. É, confirma a saída, a proposta? Arbor, após arbor, leva. Gol 1612, apresenta pro 020 para essa formação por 20 minutos. Autorizado, gol 1612. Vila 360, uniforme Zulu 17, decola da pista 1-0, primeira curva direita, sai da arbora, após a arbora leva. Controle 120, decimal 8, transponda 5501. 308. 1399, decolado aos 2,5, controle 1208. 308. Tango Lima Quilacre. 3567, cópia. Cópia, até 3567. Brasília 380 autorizado, via uniforme Zulu 17. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída arbora, após arbora eleva. Controle 120, décima 8, transponda 5545. 3567 autorizando Brasília 380, Oper Zulu 17, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída arbor, elefa. Controle de saída 120-8, transponder 5545. É o TAN 3567. Correto, 3567, um para pushback acionamento. Camarada, 3567. Prova azul 4206, frente da Lima, 370, receita. Meu pai de Romero 2 Romero, confia? Momento 1-0. Exato para 3 de meu pai, esquina gama 08, gol no meio 1-2. 1-0-1-2. 0 graus 099, livre decolagem da pista 1-0, 5-2-1-9. Livre decolagem da 1-0 para o 5-2-1-9 da trip. 208, transponder 553 azul 4206. Rádio 4206, um para o pushback acionamento. 4-0-0. No uniforme, tá na escuta do solo? Mike Bravo, uniforme, na escuta do solo? Lama 399, no Leda, tá presente. Lama 399, vai Leda, tá presente. Leda, gol na 399. O gol na 399 precisa da coordenação do nível 340. Pensa, aguarde. Guarda, não. Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5219 na Arbor, passa 1100. TRIP 5219, boa noite, contato radar, suba nível de 200, sai da Arbor. Para o 200 na Arbor, do TRIP 5219. Controle, o TRIP 5241. Prossiga. Vai precisar desvios à esquerda, magnética 250 aproximadamente. Autorizado, trip 5241. Sente o acortamento, você tomou da rota. Goma 077, chame Recife, 1288. 288, boa noite, Sereto. Boa noite. Controle voltando, 5241. Prossiga. Sei que está bastante congestionado hoje. Coordenar, por gentileza, mais umas 20 milhas, se a gente pode voar direto para o nosso destino. Aguarde de coordenação, TRIP 5241. Muito obrigado. 145, vento 150 graus 089, livre de decolagem, pistão 1 a 0. Iniciado, 3145. Sono autorizado, será que destino? Muito obrigado, 5241. Salvador, gol 1399. Prossiga, gol 1399. Por, reautoriza o nível 340, 340. Negativo, gol 1399, subiu, mantenha 360. 35241, chame Recife, 1288, Aperne, 1260. 288, 260, obrigado. Controle Salvador, Trip 5219, solicita a liberação da restrição de 10 mil pés antes das 25 milhas. Livre, Trip 5219. Está livre da restrição, Trip 5219. Obrigado. Salvador, boa tarde ou boa noite. Está 3145, sua escuta. Está 3145, contato radar, suba nível de voo 380, saída da El. Sim, saída da El, está 3145, possível para o Edel. Autorizado. Lima, aqui, Lex Rey, confirma estimado para pouso. Lima, aqui, Lex Rey, controle. Estimado para pouso. Frequência livre. Gol 1612, desce para 2000 país, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 612. Romeo Quinta, desce para 3000 país, que é negama 08. Trip 5219, solicita um pequeno desvio à direita, devido a informações. Confirme para o quantas milhas o Trip 5219? Não, é só na próxima milha já está curvando de volta. Sim. Goma 399, chame Recife, 1288. 1288, obrigado, boa noite. Questionamento, ok. Boa noite, Christian. Boa noite, 56, pronto, puxa, pega essa na mente. Boa noite, 56, autorizado, puxa, pega essa na chama, tá? Autorizado, chama para o táxi, boa noite. ali o 355219 na escuta? Prossiga. Possibilidade de dar presente proa da, do destino, Vitória da Conquista, senhora? 35219 é paisado, está autorizado direto, Vitória da Conquista. Positivo, 35219. Bruno 692, completo sinal, cima torre, 118, decimal 6. 18,6, boa noite. Salvador, boa tarde, Bruno 6, 1-2, checado e travado, 1,5 milhas do Índia Serra. Oi? Autorizar 35219, após vir, foi direto ao destino. 105219, autorizado para o 280, e após desvio, direto Vitória Conquista. Paulo Salvador, boa noite, bom 755. Boa noite, quando 755 para Confins, agora de sala, você deixa para copiar, prepara da EL. Boa noite, pacote da EL, informação Mike. Paulo Azul 4206, solicita acelerar na posição 1. Desce do acionamento azul, chame para o push. 4206, por exemplo. Bruna, tá por aqui. Deram, por 4 bilhas. Autorizado após vivo e Duna, Romeu Eco Índia, desce para 2000 pais, reporte estabilizado. Gente, após Duna, 2000 pais, reportará estabilizado o Índia. Alô, Salvador, igual 925 para o próximo acionamento, posição 2. Teste, igual 925, aguarde um instante. Aguardando, 925. 3894, na estrela. 3894, autorizado, chegada a Mari, despede nível 050. 050, autorizada a Mari. 3145, Sam Recife, 1288. Gente, Recife, 1288, boa noite. Salvador, é o Papatango, Eco, Tango, Índia. Papatango, Eco, Tango, Índia, voe Amã, chegada Amã, aguarde descida. Aguardando a autorização. Cola da pista 1-0 com curva direita, Dael, Leda, Bride, 1-2-0-8, aciona 5476, algum 755. Correto no 755, chame para o pushback acionamento. 755. Bom, Rufo Vitor, boa noite, chame no chão, por favor. Noite, meia, então, da Lima para Galeão, 360, está no portão 10. Aqui é 6720, prepara Daéu, guarde cópia. Daéu. Salvador, está 3567 no 9 para pushback e acionamento. No portão 9 está 3567 autorizado, pushback e acionamento, chama o táxi. Chama lá para o táxi, está 3567. Mike Bravo e antes, vai a Lagoinhas para a chegada bom, se desce para o nível 060. 69 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Para o táxi 5415, 4 horas de autonomia, 69 a bordo, alterna Porto Seguro. Ok, Tripo, copiou, tá livre. Seguir em frente, após segunda direita ainda. No ponto de espera, chame 198, décima 62, torre, ajuste 1018, com roupa. Obrigado, senhor. Seguindo em frente, no ponto de espera, chamar 118, decimal 612 a torre. Uma boa noite, 5415. 206, após o ATR passar a retaguarda, será autorizado pushback simultâneo com o Gol, está à sua esquerda. Direita 219. Direita 219, boa. Boa noite, 56, decolagem autorizada na pista 10, 140 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, velocidade 18. Mantente da Juliette, previsto 2, 0, 2. 720, pronto, cópia. Afirmativo, senhor, não escuta. Para o Galeão, autorizado nível 360, via uniforme Zulu 10, decolada pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5561. Autorizado Galeão, 360, via upper Zulu 10, decolada 10 com curva à direita, na saída da EL, Leda, após Bridge, 1208, controle 5561, está no portão 10, 6720. Correto, 6720, chame para pushback essa vez. Não, puxa essa na mesa, 6720. T5415, pronto para ingresso. 5415, alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter, pistão 0, 3515. Boa noite, 56, decolado aos 43, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, 856. 5415, decolagem autorizada, tipo 10, 130 com 10. Decolagem autorizada, 545. 545 é decolar da interseção, se autorizado. A critério do comandante, 130 com 10, 1018. 545. 390, saída PUCA no 856. Está se aproximando da Juliette, o coronel 2. Sim, esse número 2 é guarda distante. Assim que possível, será autorizado para prosseguir até o portão 2. Gente, no BLO 2. Otan 3567 está pronto para o táxi, o POB 99, 4 horas e 30, alternando o convite. 050601. No ILS ou Romeo Kinga? Romeo Kinga, completo final, Sami Torre 11, antes do sinal 6. 286, boa. Acordei para a equipe de solo, está autorizado o pushback e atentando ao Varg, instalação retaguarda. Gente, está autorizado em coordenação 4206. Solo, Salvador, 17, pushback, somente posição 8. Dá nome de ano. Esquerda proa 050, desça para 3000 pé, esquina gama 08. Esquerda proa 050, desça para 3000 pé, esquina 018. Para 38, 394. 5415, pode chamar o controle? 5415, decolado aos 46. Controle 1208, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Nível 080, plano Yankee, decola da pistão no 7, curva direita, inicialmente no perfil da saída coral, seguindo para Ilhéus. Controle apenas 120, décima 8, transponder 0275. No 40, saída da EL, está livre daquela restrição, senhor, de altitude, até 20 milhas náuticas? Livre e acione 0464. 0464. Amigo Fivito, corrija o transporte, por gentileza, para 0270. Amigo Fivito, 0270, transporte. Repouso pesado, pista 10, vento 130 com 8. Repouso, pista 10, Romeu, quem diz? Livre, bro, livre, pouso 1-0, com o Romeu, quem diz? Meu Govito, nós estamos sem o balizamento aí da pista 17, o pessoal do inferno já está ciente, ok? Estou sem balizamento aí da taxiway e da pista. Vai acionar sujeito a retorno aí da iluminação da taxiway papai e da pista, ok? Direto Ilhéus para o trip 5415. Aguarde trip 5415. Na curta final, teria condições de já coordenar com a Isaero para a gente estar pegando os nossos passageiros aqui no Pátio 3. Pátio 3, quantas pessoas? Duas pessoas para embarque imediato. Seria muito grato aí, Roberto Coelho. Já, vamos acionar aqui em Isaero. Vamos lá. E o quê? Fazendo um desvio à direita para evitar famastrões, trip 5415. Confirma quantas milhas o trip 5415? 3 milhas. De 30 alterna Aracaju. Eu já me segui ainda até o ponto de espera da torre 18.6, ajuste 1018. Vem 18.6, torre 1018, 4206. Eco Tango Índia, desça para o nível 050. Para 0050. 56, Sami Recife, 12545, Alterno, 12685. 2535, Alterno 2685, Bono 85. Bono 601, redução para 2109. Desça para 3000 pés, quem negava 08. 2109, 3000 pés, 22601. Tem 3894, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Para 2000 pés, aporte estabilizado, 3894. 3545, pés de vivo e coral. 12755. 1995, seguirá o Marília, até ponto de espera, lá 286, que é negar 1018. A gente vai seguir o Marília, até o ponto de espera da 1-0, bônus dos 8-6, igual 9-5. Sérgio, vai dar eu então, trip 5415. Obrigado. Isso é o táxi, prossiga para o portão 2. Faz a passagem da aeronave da companhia, 7-2, gol no 612. Do localizador, direita 065. Direita 065. Tá 3244. Ponto de espera 2, bom voo. Obrigado, boa noite. Neto, Índia no solo, 5-1 direito, 1-9. 1-9-2-5 confirmando, são 1-4-7, borda. 1-4-1. Ok, 1-4-1, bom voo. Obrigado. Salvador é o Rio 5973. Grande Rio, prossiga.